Iniciando o setor, reporte quando prosseguir para Ondina, Mike Romeu. Cinco, a linha decola da 1-0, vento 200 graus, com 1-0 nós. A linha decola da 1-0, já 3-2-4. Vicente, tem um helicóptero no Guardião, a 500 pés, na linha do litoral, em Salvador, direção ao farol da Barra. Passando agora aproximadamente a Bituba. Dia 01, tráfego do Guardião a 500 pés, próximo ao farol da Barra, com destino a Ondina. Guardião 01, controle, Guardião 01. Guardião 01, controle. Permanente controle, já começou. Afirma, o Guardião 07 ao norte do farol da Barra, direção ao farol da Barra e posterior Ondina, a 500 pés. Afirma, aqui, o 7 aeronave. Chanel 6213, só um instante, cópia, prepara a saída da El Lideiru, me aguardando, número 2. O 4463, copia? Copia, 4463. Autorizado Salvador, Ilhéus, nível 220. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, após boa posição coral, após coral conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5102 no transponder. Azul 4463, correto, portão 1, não chama pronto pro especionamento. Oxané 6213, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após direto Irume, após Irume conforme roda do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5074 no transponder. Ok, o Oxané tem a coisa que você autorizado para o Galeão, que é o 3-1-0. Decola da 10, que era de Lisa da El, que é da Lisa, que é a Lisa, que é a 8-1-0. Controle de 5074, Oxané a 6-3-6-2-1-3. Oxané 6213, correto, portão 1-1, não chama pronto para o Xbeck, cancelamento. Vamos chamar daqui a pouco, obrigado. Ativo, mais um meu alto, Guardião 01 no farol da Barra, mantendo 700 pés. Farol, chama Guardião 01, informa o papá, Mike Romeu Alfa, em cruzamento da Bahia, no sentido contrário, mantendo o número 10. Guardião 01, informo o tráfego no sentido contrário, no cruzamento da Bahia, mantendo um no meu pé, é o Alfa Serra 50. Silêncio, Guardião 01, fica atento ao tráfego, está autorizado a frequência da coordenação. Uno 962, desça para 2.000 pés, autorizado a assinar o procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4076. Azul 4076, aguarde. Gol 962, cumpriu o controle? Confirma que 962, foi cortado. Gol 962, desça para 2.000 pés, autorizado a assinar o procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Informa um helicóptero mantendo um no meu pés. No sul de Duna não irá interferir na sua aproximação. Cacete, livre 2.000 pés e autorizado procedimento, gol 962. Azul 4076, desça para nível de voo 050, que é negar no 013. 050, Azul 4076, acena a identificação. O controle do Salvador é o 3216, acende da informação novembro. A 3216, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que negar no 013. Mari, 060 nível, com 1013, com 3216. Controle, mais um nome. Prossiga, Mike Romeo Alfa. Nível através do Corolla Barra, agora estava do navio e aqui tem o controle ali. Sente, Mike Romeo Alfa, só fique atento ao Guardião 07 que pousou em Ondina. Sente o Guardião 07, mantém o litoral, reporte através do Parque Pituaçu. Aqui é o meu alfa da gente, do Guardião 07, decolou de Ondina em direção a Salvador. Positivo, tá visual. O meu alfa agora visual, porque eu estou na alfa. Mike Romeo Alfa, está autorizado de dar sequência para a coordenação. Pega acionamento, Oceané 6213, no ano. Oceané 6213, autorizado, reporta táxi. Reporta para o táxi. Alô, Salvador, Rio 9642, cliente da Novembro, autorização Recife 390. Rio 9649 para Recife, aguarda a foto, o ajuste no 013. 613, padrão aguardando, 9649. Guardião 07, chama a torre no 8, decimal 9 e 5. Guardião 07. Pro 7, reporte farol de Tupã. Essa versão é pouso no Graia. Deixa. Puxa no centro, Recife. Frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, 3895, boa tarde. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray. É posto estabilizado no localizador, autorizado vai direto dona. VLS Luna e VLS do Fortaleza Santiago. Itapuã, o Guardião 07. Gente, estamos com o tráfego ingressando no ILS, mantenha para o Itapuã, estimado 1 minuto e meio, o Guardião 07. Ativo. Guardião 07, boa tarde, gol 9962, 13 milhas para marcador externo, baixar a travada. Boa tarde, gol 9962, é parte externa. Estou aí, para agilizar aqui para o 07, a gente pode ir para a cabeceira 35 para que seja a baixa altura para o Graé. Gente, o 07, aguarde 1 minuto para seguir para 35. Então a gente aguarda, vai para o Graé, obrigado. Externo, agora 962. 962, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 180 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista 1 no 0, agora 962. Do 9649, pronto, senhor, prossiga. Autorizado Salvador Recife 390, conforme rota, decola pista 10, curva esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 119.35, transponda 5071. 390, autorizado Recife, rota conforme Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 1935, controle de saída 5071, transponda 9649, senhor. Pátio 3. Chame pronto para pushback acionamento. Camarei, solicito acionar na posição e posterior pushback. Sim, está livre o acionamento, aguarda, chama para o push, 9649. Chamarei para o push, obrigado, senhor. Está iniciando o pushback acionamento, hoje, né? 62 ou 9? Excelente, 62 ou 9? Plano 2, é parte solo controlado. Já chamar no solo. Siga Mike Romeu Alfa. Atenção, 962. Firmo. Mike Romeu Alfa, mantenha condições visuais, 507, quer negar na 093. Irá fazer o cruzamento aí de Duna e Simbra? Esse Mike Romeu Alfa, mantenha o litoral sul. Reposte através do Parque Pituaçu, quer que o seu transponder não estou recebendo mesmo. Está 3216, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, 3216. Mike Romeu Alfa, agora sim. Confirma a altimetria? Controle, o vidro da tela está livrando Pirajá, 500 pés, proa do aeroporto, Salvador, vamos manter o setor norte. Gente, mantenha o setor norte, tenho duas aeronaves de aproximação para pistão, mas zero. Confirma intenções de sobrevoo. Afirmo, manterá a passada 1 no zero, o vidro da tela. Adiante, 0-1, prossiga. Solo 962, solo 1 no 0, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2 a 9. Legal no 0, no 3, reposte no farol da barra. Desabordo, alterna, 3, 4, 5, 6. Deveria estar se Pátio em Jaffa, Porto Espera 1895, ajuste no 013, o 6213. Pátio em Jaffa, 1895, Porto Espera 1895. Azul 4076, reparte externo. Reportado. Não. 962, táxi de Alfa, reposto em São Juliette. Alfa, reposto em São Juliette. Vitor Hotel Delta, prossiga. Está em Cajazeira, já avisou o aeródromo. Se autorizado, sobrevoo no shopping Salvador Norte, sem interferência com o eixo. Tente, mantenha o setor norte por enquanto, aguarde para aproximação ao Vitor Hotel Delta. Vai aguardar para a próxima só, mantém o setor norte dela. Azul 2771. 2771 na sua escuta. Azul 2771, acione identificação, vou ir para o de ITAP para a chegada Mari. Quenegão no 0-3, já parte para a descida. Na proa de ITAP, já pode ir para a descida. 2771 na Azul. Azul 2771, contato radar acionado 5044. Com 99, a última é turno 012. Time Pouso 2012, 4077. Crua de Itapuã. Mãe, caminhão, time é turno 8, decimal 95. 118,95, a torre, obrigado, Moriano. Delta, na retaguarda do Embraer da Azul, está livre sobrevoo do Salvador Norte, reporte livrando o setor. Na retaguarda da aeronave está livre sobrevoo, Vitor Hotel Delta, reportar a livrança. Torre, boa tarde, é o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga, informa intenções. A intenção é, quando autorizado o comandante, prosseguir direto para Enigma. Gente, segue via litoral, mantenha o farol de Itapuã, aguarde instruções. Positivo, está mantendo através de Piatã, próximo a Itapuã, Mike Romeu Alfa. Oi, 62, 1, 3, 8, né? Espera pronto. Tente manter o ponto de espera. Estação, vou na proa de Bonfim para a chegada a Bonfim. Quem negar no 012, reporte para a descida. Gente, Juliette Bravo Delta, solicita manter a proa do Vestiana para a Pouso Lido em Salvador. Tente, Juliette Bravo Delta, mantenha a proa do VOR. Reporte para a descida, contato radar. Agora passando a posição Conde. Tem já apontaram para a descida e mantendo a prova de Juliette Bravo Delta. Controle, o Mike Romeu Alfa está em Itapuã, visual com o tráfego na curta final da 1-0. Está autorizando, tem condições de agilizar para o cruzamento. Gente, informamos helicópteros sobrevoando o Shopping Salvador Norte. Segue para a RMA, reporte visual com o helicóptero. Positivo, encontrado visual, está iniciando o da presente, o Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa, agilize o cruzamento na medida do possível. Positivo, Conte, agilizando o da presente. Prosseguir direto pelo eixo da 197 para livrar o tráfego que está no Sol do Norte. Afirmo. Positivo, então da presente, direto eixo da 197, Frozen Rima. O Mike Romeu Alfa reporta superado a 1-0. 962-13, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Bota, Zulu 1-7. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1-19-35. Transponda 5-1-1-4, gol no 864. Gol no 864, autorizado Maceió 350 pela Prisa Luna 7, decolando 1-0, curva esquerda, Pulca Aracaju. 1935, controle 5-1-1-4, o transponder, gol no 864. Portão 5, chama o carro. Vai chamar. Só. Se for necessário, afasta um pouco aqui do eixo, senhor. Gente, o Vitor Hotel Delta, tem 1-0 a nave já na final da 1-0, afaste para 2 milhas no setor norte. Vai afastar 2 milhas, Delta, da visual com os quilos. Mike Romeu Alfa superou o Hotel Delta, bem como a 1-0, tá agora a visual da Rimar. Gente, parte solo controlado na Rimar, Mike Romeu Alfa. Portal controlado, animal, alfa. Porto Salvador, Altano, 3216. A 3216, informa os dois helicópteros no setor norte, se afastando, sem interferir com o pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, Altano, 3216. É 2113, decolar da 10, vento 190 graus, com 0 na. O Rio 9649, acionado na posição para o pushback. Autorizado, Rio, chame táxi. Chamarei táxi 597, corrigindo, 9649. Ponte. Ocean 6356, quadra X-Zuna. Guardião 01, chame a torre, 18 decimal 9. Final da 10. 295, guardião 01. Sistema por 01. Guardião 01, chame a torre, 198 decimal 9. 198 decimal 9. 10.95, grato. 135, bom voo. Grato, Vitor Delta, visual com Airbus Atana, curta final. Visual, Vitor Delta. Gente na retaguarda do Airbus, autorizado o retorno para sobrevoo no Salvador Norte, reparte livrando. Ok, na retaguarda, vai aproximar novamente o Vitor Delta. Torre Salvador, Guardião 01, visual com aeronave curta final 10, ciente do tráfego para sobrevoo no Shopping Norte. Gente da presente segue para o Pátio do Buraé, o Guardião 01, reporte curta final. Direto Pátio do Buraé, reportará curta final e informará para a nova decolagem, toque remetido. O Delta informa o helicóptero da Polícia Militar seguindo para o Pátio do Buraé. O Vitor Hotel Delta já livrando o setor norte, vai retornar para Pirajá. Transfere controle estabilizado. Gente, controle 1, 9 decimal 35, Vitor Hotel Delta. Controle até o retorno. Controle ao Vitor Hotel Delta. Prossiga, Vitor Hotel Delta. Tá, então Cristóvão vai retornar para Pirajá, 500 pés visual. Teste Vitor Hotel Delta, mantenha condições visuais 500 pés, o CNH permanece no 012. Ok, mantém condição visual, Vitor Hotel Delta. Vento 180 graus com 11 nas, altímetro no 012, aparte do solo controlado. 10012, aparte do solo controlado, 01. Então 3216, solo 18, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Livre à direita, 2 no 9, 32, 1 no 6. Ai, como é Alfa, na Enrimara, 18, frequência livre. Táxi via Alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette. 32, ano 6. Sim. Please, vai dar a situação na posição. Papá, Romeu Vitor, até alerta. Ascolta, Vitor, até alerta. Pelo teu data, confirma a atitude que está mantendo, não estou recebendo o seu transponder? Está acionado, 500 pés, senhorita. Confirma, está acionado 0133? Negativo, 0121. Cliente, então o seu agora está acionado 0121, Vitor Hotel Delta. Mantenha o setor norte de cima autorizado sobre o voo. Para manter o setor norte, o Vitor Hotel Delta. Controle, Juliette, Bravo Delta, pode sair de lá e cancela na presente e iniciar a energia. Papatango, Juliette, Bravo Delta, seu plano foi modificado aos 1521. Desça com referências visuais para 1.500 pés na proa da rotatória. reporte na rotatória ou visual com campo. Para 1503, na próxima rotatória, reportará visual com campo, Juliette Bravo Delta. Solo Rio 9649, com 2 a bordo, 2 horas 45, Salvador, para o táxi. 6949. Táxi em frente, pátio de alto, ponto de espera, 1895, observe o Embraer da Azul agora ingressando em Juliette, portão 2. Visual com Azul ingressando agora, autorizado o táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, e ponto de espera 1895. Obrigado, senhor, bom dia. 3206, mantenha-se da Juliette, dê passagem ao Rio à sua esquerda, após autorizar Juliette, portão 3. Ok. Iremos manter a posição, daremos passagem ao Rio. Após proceder Juliette, portão 3. 3206. Nova 256, 6254. Prossiga, 6254. 6254, pronto, pronto, pronto. Guarda-cópia 1012. Conforme? Ocean 6356, Sergeant 2006, clear, madam. ILS, pode ser abaixo localizado. Here, ILS Controle Salvador, Oxalém 6213. 6213, prossiga. Pode chamar o Celso Recife? Aguarde. Está cruzando o município já. Salvador, azul 44 metros. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 220, saída da ELSA. Autorizado, vai direto da ELSA. Direto da EL 220, azul 4463. O Xanema é 213, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 33.25. 251, 3325, Xanema é 213. Azul 2771, chame a torre 118.95. 118.95, obrigado, boa. Cópia. Rio de Janeiro 360, Pesolo 44, decola pistão 90, curva direita, saída da EL, lida BDEV. Controle 119.35, transponder 5121, 6254. 6254, direita após chame pronto, portão 9. Direita após chame pronto, portão 9. Alô, boa noite, 64. 64 autorizado para chover estacionamento, chame teste. Tá. Controle 19.35, grato, bom dia. 9.649. 4463, autorizado, vai direto Coral. Autorizado Coral, azul 44 metros. 9649. Pro eixo já próxima cabeceira 35. Gente, vento 190 graus com 119, altímetro no 012, é parte fora do solo. Fora do solo, ajuste 1012, guardião 01. Zulu 2771, informa o helicóptero, vai decolar à direita, sem interferir no seu pouso, livre pouso na 10, vento 190 graus com 119, altímetro no 012. Pouso atualizado, 2771. Bom, eu posso falar com o meu Vitor até 10. Siga. Cajazeiras retornando para Inimar já na final. Sente vento em Salvador, 190 graus com 119, altímetro no 012, reporte solo controlado na Inimar. Reportará solo controlado, Vitor Azevedo. Torre, o guardião fora do solo, é possível um contato, solicitar um contato na frequência livre com o Vitor, aeronave de pouso na Inimar agora? Sente, o guardião 01, vamos informar o 1234. Ok, grato. Vitor Hotel Delta, aeronave Guardião 01, solicita contato, frequência 1234. Vai transferir 12345, confere. Guardião 01, 12345. Ok. Controle Salvador, Rio 9649, bom dia, passou 7500 para 390. 9649, controle 19 decimal 35. Ah, obrigado. Controle Rio 9649, bom dia, passando 9000 para o 390. 9649, contato radar, cruzando nível de voo 091. Tudo para nível de voo 390, sair da PUCA. Sair da PUCA, 390, quando possível, solicita aí a proa de Aracaju. Aguarde coordenação com Recife, Rio 9649. 9649. Obrigado. Fala, boa noite, minha gente. Boa noite, minha gente. Estamos com 1-8-2-2-2. Confirmando que tudo a bordo? 1-8-2. Em frente, pátio Indial, com ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. 1012, boa noite, minha gente. Controle, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. O 01, corredor Axé, 110, com destino a Veracruz, informará no farol do bar. Guardião 01, mantenha condições visuais, 510. O que é negar no 012? Cheque o seu transponder, não estou recebendo mesmo. Transponder checado, acionado 1711, prosseguirá em condições visuais, 510 na sua escuta permanente. 6356, contact Tower, 118.95. Do 4463, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Recife agora, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25, 44 metros. Rio, 9649, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 4, no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 2685, alternando 1245. 2545 a secundária, 9649. Ok, 12545, grato, bom dia, Rio 9645. Para o controle? Lima, Papa Mike, mantenha condições visuais, 500 pés. Renegar 1-0 no 2, aguarde transferência para a torre. Sim, na prova da rotatória, agora transferência para a torre, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, confia a procedência Serra Índia Quinta? Afirma, Serra Índia Quinta. 9 or 0 degrees with 11 knots. Thank you. Tipo é Robson 44? Afirma, Romeo 44. Juliette Bravo Delta, autorizado descida para 1 no meu pé. 1 no meu pé, Juliette Bravo Delta. Tem uma pessoa mais que chama a torre no 8, decimal 95. Chama a torre no 95, Mike. Torre Salvador, boa tarde. Meu papapá, linha para o Mike. Meu papá Mike, segue para o 17. Aqui, ó, pouso no 44, se nós referir, pouso direto para o 44, já avisou o campo. Se der presente, segue direto para o Pátio 4, reparte final de 2 milhas. É, a gente está na ronda final, aqui na rotatória, visual para aqui, já na 2 milhas de garoto. Bola pista no 0, curva direita, Dael Lida Motiva. Controle 1, 19, decimal 35. Transponder 5125. Barulho, 3 a 0, e a rota do plano, sai da Bael, vem da Ponte, direita após apenas confirmando o portão 10 champa. Curva direita, avisou o COCAP, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, chama a torre no 8, decimal 95. 1895, Bravo Delta. Manda regresso. Pela... Tenta dar 1-0, senhor. Não sei se é só após o posto, prosseguir por 4-3. O Juliette Bravo Delta segue com intenção de base para 1-0, reporte a 3 milhas. Contará 3 milhas, prosseguindo a base 1-0, Juliette Bravo Delta. Boa noite, 64, de decolada 1-0, vento 200 graus com 1-1 nós. 0, boa noite, Papa Mike, livre pouso, pátio 4, vento 210 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0, 1-2. Destino 0-2, livre pouso, Lima, Papa Mike. Voador, eu chamei a 6254, fecha o funcionamento, na posição 9. Prisado, chame táxi, 6254. 64, decolador 35, controle 19, decimal 35, com gol. 19, 35, gol. As 2067, posição 10, aguarda para fechar o funcionamento. Gol no 864, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, gol no 864. 6356, taxi via Juliet, descend 06. Affirmative, number 6. Juliet Bravo Delta, gira base a seu critério para 1-0, reporte na final. Passará na final 1-0, Bravo Delta. Papa Mike, solo os 3-6, frequência livre. Girando base para o final 1-0, baixar trabalho, Juliette Bravo Delta. Gente, livre posição 1-0, vento 200 graus, com 1-1 nós, altímetro 1-0, 1-2. Livre posição 0, Bravo Delta. Para o táxi, caminhar 62548-0 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Livre táxi, pátio Índia Alfa, porta espera 1895, ajuste 1092. Pátio Índia Alfa, 1895, 62. 2067, portão 10. Colazinho com a equipe de solo, aeronave da Ocean Air, iniciando o táxi. Está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, Bravo Delta, parte 3, Alfa Kilo. Chame o centro, Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 265, 245, obrigado, bom dia. Salvador, Xanel 6254, ponto de espera, pronto. Oxenair 6254, autorizado, linha de decolar, 5-0, vento no 80 graus, 109. Alinha colono 0, 6254. Confirmando pessoas a bordo? 181. Líder táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, governo. Pátio Índia Alfa, 1895, ponto de espera 1812, boa tarde. É 254-43-1935, boa viagem. Não, 35, obrigado. Xanel, 254, decolou, boa tarde. Xanel, 254, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode voar direto da EL? Autorizado Lida, 6254. Direto Lida, obrigado. Salvador, 2067, ponto espera 021. 2067, alinhar, manter aqui a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Recola a pista 97 com curva direita, saída boa, apoio direto com QG, controle 1935, transponda 512. Cada pato chama a 2-1895, acionamento táxi de decolagem, 1012, 1012, no chefe. Voo 2067, ONA, livre de decolagem, pista 90, vento 200 graus, 109. Autorizado decolagem, tá? Certo, 2067. Seu Clodoaldo, um abraço aí. Bom final de semana aí pra todos. Romeu Alfa, prossiga. Delta, chame na Lima. Michael Romeo Alfa, que horas foi o plano de voo? E pra Teofilândia, não é isso? Ideal de saída pra Teofilândia? Ideal de saída para Teofilândia, qual é? 67, decolado aos 47-1935, boa viagem. 1935, por favor. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 na da El, voo 2067. Bravo. Bravo Delta, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Na Quebec, para o cruzamento, Bravo Delta. Cena 6254, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251 no 3325, sinal 6254. Salvador, boa tarde. Passaria no 2230, mantém 190. Se entra a informação November, transfere. Parede 2230, acena identificação, autorizada a chegada à mão. O ideal desça para 4 mil pés. Senegal no 0, 1, 2. 0-9. Universal Mike, Bravo. Mike é back. Nós reportaremos livrando o 190, passarelo 2230. Apenas gol no 9, 1867 para a Copa Brasília. Ligou 2067. A possibilidade de um armonte, vó? O 2067 está autorizado, valida. Obrigado. Funciona Quebec, bravo Deus. Bravo Delta, corrigindo. Autorizado o cruzamento da 1765. Mike, Sierra Golf, decolado 5-1, 1935, boa viagem. 1935, grato, bom trabalho a todos aí. Autorizaria a partida presença pro Ed Luna? Autorizado Duna, 2230. Muito obrigado. Pro Ed Luna, 2230. Controle Salvador, muito boa tarde. Papai, o Mike Sierra Golf, decolado na sua escuta, perfil da Arbor. Papa Romeo Mike, Sierra Golf, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 080 sem restrições na saída Arbor. 080 na Arbor, haverá possibilidade da presente radial 290? Aguarde. Aguarde a autorização, Mike Sierra Golf. Vou inicialmente direto a Arbor, Mike Sierra Golf. A priori, Arbor. Viu Alfa, copia? Pode falar. CA November, Grupo Zulu, CO Finlândia. Decola, vai rimar com coordenação com a torre 1895, controle 11935, sai com Proa Norte, 500 pés, e o transponder é o 5140, Mike Romeo. Chame a torre 1895. Acionamento, táxi. Acionamento e decolagem. 4 a bordo na IRIMAR. Mais ou menos, como é? O 20. Salvador Vitória, 380, Pesolo 44. Decola pistão 0, curva direita da El, lei da Bidev, controle 119.35, transponder 5145. Autorizado 380 para a Vitória, decolador no zero, curva direita da El, lei da Bidev, intercepta o Pesolo 44. 119.35, ao controle de saída, transponder 5145, 489. Portão 2, chama pronto. Chamará. Pronto, 1867. Salvador Brasília, 360, viu para o Zulu 17, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, transmissão Elefa, controle 119.35, transponder 5147, 1867. Presente, Brasília, nível 360, saída Arbor, transmissão Elefa, para o Zulu 17, pistão 90, 1935 e 5147. Direita, poste, limpando. Agora, semana.